Senhor nos chama para nós vermos não mais a estrutura desta vida, mas as coisas da sua palavra. Porque nada vai ficar de pé. O Senhor nos leva, como levou os discípulos, a buscar mais discernimento, a estudar a palavra do Senhor, para que o engano não nos alcance, para que o espírito do anticristo não venha sobre nós e sejamos vigilantes. E o Senhor nos mostra que o vigilante é o servo. E eu faço questão de frisar, irmão, servo não é o que sai trabalhando, servo é aquele que se disponibiliza. Eu estou disponível, Senhor. Bem, então vou fazer o seguinte, você vai no restaurante e não tem uma mesa disponível. Aí você recebe um bipzinho e a moça fala assim, ó, pode ir passeando, na hora que ficar disponível a mesa, você vai ser chamado, você vem. Então, enquanto não tem nada para eu fazer, enquanto não tem uma mesa para mim, eu posso fazer tudo o que eu quiser, na hora lá vem. Mas isso não é estar disponível. Isso é porque agora tem uma tecnologia na mesa do restaurante. Porque antes, você anotava lá, e se a moça falou assim, cadê o Sóstenes? Ah, não está aqui não. Então, próximo. Perdeu o lugar, porque você não estava ali disponível. Isso é ser servo. Não é, Senhor, eu vou fazer tudo. Se o Senhor quiser, quem sabe domingo o Senhor me chama. Ô, Senhor, eu estou aqui disponível. Senhor, domingo o Senhor me fala alguma coisa. Ah, Deus não falou nada. Nesse domingo, Deus nem me tocou. Puxa vida, ah, Deus não falou nada. Não, o Senhor quer que eu e você sejamos servos. E há um lugar de servo. Lá em Filipenses, o Senhor nos dá o padrão de servo, porque devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que se humilhou a si mesmo e se humilhou até morte de cruz. Então o lugar de um servo é aos pés da cruz. E é aos pés da cruz, diante do Senhor, que eu e você podemos ser cheios do Espírito Santo. E não sermos uma noiva, uma virgem imprudente. Há um desafio para mim e para você nesta noite de ceia, irmão. Nós nos tornarmos mais servos ainda. Porque é fato que o espírito do anticristo está passando a lábia em todo mundo. Se possível, diz a palavra, até os escolhidos. E o amor de quase todos esfriará. A noiva que entra no gozo do Senhor são os servos que multiplicaram os seus talentos segundo a expectativa do Senhor. Embora o Senhor em momento algum está falando essas palavras de salvação, você pode cruzar os braços e dizer assim, bem, eu já estou salvo, eu quero ficar com a minha vidinha, você vai ficar, o noivo vai chegar, sua lâmpada vai estar vazia e alguma coisa vai acontecer, e quando terminamos de ler lá o capítulo 25, nós vemos que o Senhor chama aqueles que estavam sobrando e ainda há uma oportunidade de servir ao Senhor. Mas eu não quero esta outra oportunidade. Eu quero agora, hoje, ser um servo útil. Eu quero agora aproveitar a oportunidade de servir ao Senhor. Nós, como igreja, como corpo de Cristo, temos uma única função nesta terra: servir ao Senhor. O salmista vem e diz, servir ao Senhor com alegria. E o Senhor nos chama a uma meditação nesta noite. Senhor, o quanto eu posso crescer hoje como servo? Porque eu quero ser prudente. Eu não estou discutindo com você aqui, irmão, e eu não vou discutir com ninguém. Tribulação, pós-tribulação, pré-tribulação, amilenista, pós-milenista, eu não quero discutir isso, eu não quero ver nesses textos nenhum desses elementos de discussão teológica. Eu só quero trazer à tona para mim e para você uma verdade. Há uma coerência em estudarmos o contexto do que Jesus está ensinando. E nesse contexto o Senhor vem e diz assim, tira os olhos da estrutura. Nada disso vai prevalecer. Para de viver correndo atrás da sua própria estrutura ou da estrutura de qualquer obra que seja. E se aprofunde no conhecimento dos mistérios da vinda de Cristo. E Pedro vem lá e nos ajuda assim, olha, que ela seja como uma luz de candeia que vai iluminando na escuridão, até ser dia perfeito. Eu quero compreender cada dia mais acerca da tua vinda, Senhor. Não para eu ser um profundo conhecedor de escatologia, mas para que o maligno não me lasse com nenhuma das suas balas deliciosas de engano, de relatividade, de relativizar todas as obras do reino, as coisas da vida espiritual, de ir me encantando com os prazeres desse tempo, com as coisas que não tem a ver, não tem problema, e sem perceber minha vida vai caminhando longe do Senhor. A verdade, irmão, é que a doutrina do anticristo, ela não virá em um determinado momento, em que nós vamos discutir aqui, irmão, você está errado, abre os seus olhos, isso é do diabo, isso é do anticristo. Não será assim. A doutrina do anticristo, o espírito do anticristo, já opera. Sutilmente, como alguém que vai esquentando a água e nem vê que ficou mais quente. Já opera. E não opera em algo assim que de repente vai explodir e todo mundo vai ver. Oh, agora o anticristo. Não, ela está gradativamente envolvendo a vida, a sociedade, as pessoas, o entendimento. E a gente vai deixando aos poucos, a gente vai relativizando algumas coisas, a gente vai deixando o Senhor em segundo lugar, a gente vai operando até como servo do Senhor, eu sou servo do Senhor. Mas de repente a gente não está disponível para o Senhor coisa nenhuma. Nós não estamos dando fruto para o Senhor, eu dei fruto, eu construí isso, e o Senhor vai dizer assim, eu não quero construção, estrutura vai ficar tudo por aí, eu quero algo que está no meu reino. Então eu e você precisamos ir para o único lugar de servo, humilhados até a morte, e morte de cruz. Paulo dá um exemplo de servo, eu, Paulo, servo do Senhor. Aí você vai ler o que, que ele está vivendo. Veja se ele está vivendo alguma das coisas que os empresários de hoje estão vivendo, que nós estamos buscando com os nossos sonhos, com as estruturas desta terra. Não. E o Senhor, nesta noite, nos desafia. Filho, eu te chamo para ser servo. E a palavra do Senhor não é uma palavra assim de conversão. Oh, eu estou todo errado e agora, Senhor, me arrependo. Não, é uma palavra de entendimento. Senhor, eu estou entendendo que eu preciso a cada dia me alinhar ao teu propósito. Porque senão, sem perceber, esse engano do espírito do anticristo vai entrando. Eu vou me preocupando com as minhas coisas. Eu oro, Senhor, eu preciso resolver aquilo, eu preciso. E o Senhor de repente está falando, filho, você não tem que resolver isso. Você não tem nada para resolver, filho. Abre mão de tudo. Filho, vem para o meu altar, venha ter um tempo de quebrantamento. Quarta-feira, sem ser essa, que eu estava viajando, a quarta-feira passada, Deus nos deu um tempo de adoração aqui, tão gostoso, tão maravilhoso. Tempo da presença do Senhor real entre nós aqui. E em um determinado momento, enquanto eu estava aqui cantando e adorando o Senhor, o Espírito do Senhor veio e falou assim, sabe aquele assunto? Faça assim, assim e assim. Porque é no altar do Senhor, é prostrados ao pé da cruz em adoração que o Senhor vai nos dar tudo o que Ele quer. E aí nós vamos saber se somos servos. Sim, Senhor, eu farei assim. Quando o Senhor Jesus fala sobre a ceia, Ele diz, avalie-se, pois, o homem a si mesmo. Eu convido você a fechar os seus olhos. Paulo diz assim, pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é entregue por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo antes de comer deste pão e beber deste cálice. Pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Mas se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Senhor Jesus, de fato, nós não temos domínio, não temos plenitude de entendimento, nós não somos perfeitos. E lemos o texto bíblico e nós falhamos, Senhor, em compreender tudo o que está aqui. Mas o Teu Espírito pode nos revelar o que é discernir o Teu corpo. A cada ceia nós estudamos e vemos uma faceta do que é discernir o Teu corpo, Senhor. E nesta noite nós queremos nos colocar no Teu altar como servos do Senhor. Servos do Senhor. Eu quero me disponibilizar mais para o Senhor. Nós queremos estar ao pé da cruz, nós queremos estar prostrados diante do Senhor, como servos, humilhados, como o Senhor se humilhou e se entregou à morte. Nós queremos morrer a cada dia para nós mesmos, para a nossa carne, para o mundo, para o pecado, para as estruturas desta vida. Nós queremos ser aqueles servos que os talentos que o Senhor deu são multiplicados segundo o Teu querer e entrarmos no gozo do Senhor. Nós queremos ser aquelas virgens que trabalharam e compraram azeite em abundância para sobrar antes que o Senhor venha, não é depois que o Senhor vem. Senhor, se porventura nós estamos sendo virgens imprudentes. Achamos que estamos trabalhando e multiplicando talento e, na verdade, não redundou em óleo. E vai acabar a luz da nossa lamparina. Na hora do aperto, na hora pior do anticristo mesmo, vai acabar a luz. Tenha misericórdia de nós nesta noite, Senhor. Aquele que, porventura, veio a esta reunião e não tem Jesus como o dono da sua vida. Nós pedimos, Espírito Santo, que o Senhor toque este coração e o convença do pecado, da justiça e do juízo, Senhor. Aquele que um dia entregou sua vida ao Senhor Jesus, mas Deus está como aquele servo inútil que enterrou os talentos, que no contexto do que lemos, Senhor, está trabalhando para a estrutura desta terra, mas não conhece nada da Tua palavra e está caindo na lábia do engano do anticristo, Senhor. Nós Te oramos nesta noite. E mediante esta palavra nós queremos que o Teu Espírito Santo nos ajude a avaliar nossa vida. Porque nós vamos comer deste pão, num ato profético de que Tu és o Senhor da nossa vida e nós Te queremos como o único alimento do nosso ser. E nós vamos tomar deste suco da uva, proclamando mais uma vez que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Se há algo que o Espírito do Senhor está falando de uma forma específica na sua vida pessoal, profissional, familiar, convido você a ficar de pé. Declare isso publicamente, se colocando de pé. O Senhor está falando algo específico. Tem algo da minha vida, da minha história, da minha questão, esta semana, meu casamento, minha vida, que o Senhor está falando agora, nesse momento. Então, coloque-se de pé e diga ao Senhor: Senhor, eu quero uma ação do Teu Espírito sobre a minha vida nesta noite. Se há algo que o Senhor está ministrando ao seu coração, se há algo que precisa ser tocado pelo Espírito do Senhor na sua vida nesta noite, fale com Ele. Se há alguma dúvida, sobre os talentos que Deus te deu, se eles estão sendo multiplicados só nas estruturas desta vida, ou se para a eternidade. Fique de pé e seja honesto diante do Senhor. Senhor, eu acho que eu tenho uma bagagem, uma carga, um percentual muito grande de frutos que são estruturas dessa vida, e só isso. Então coloque-se diante dele, de pé, e diga: Senhor, eu me arrependo nesta noite. Eu me coloco diante do Senhor para dizer: Senhor, eu não dou conta, eu não sei o que fazer, eu não vou me atrever a tomar atitudes e decisões, mas eu me coloco como servo. Eu me humilho e eu me apresento ante a tua cruz, morto para mim mesmo. E agora é o Senhor que vai me levantar e fazer o que quiser de mim. Talvez você esteja vivendo uma correria, corre, corre, como eu vivo às vezes, irmão. Sem tempo para ir para o altar do Senhor, sem tempo para estar como servo, disponível. Não, eu estou disponível, mas correndo atrás de um mundo de coisas. O Senhor não quer isso, o Senhor quer disponíveis que estão ali rendidos aos pés do Senhor. Não significa só passar o dia orando, mas abrir mão de um mundo de ocupações que estão roubando a sensibilidade, estão nos fazendo cair na lábia do anticristo. Sutis enganos deste século. Do tempo, dos valores, das finanças, dos prazeres. E nessa noite você quer dizer: Senhor, eu quero ter mais tempo de adoração durante a semana. Fique de pé e diga a ele: eu quero ter mais tempo de adoração, Senhor. Eu quero ter mais tempo rendido aos teus pés, Senhor. Eu desejo a tua presença, Senhor. Gaste esse tempo orando ao Senhor. Ore ao Senhor. Expresse a Ele que está no seu coração. Diga a Ele, de todo o seu coração: eu quero me apresentar a Ti como um servo, Senhor. Porque quanto mais eu trabalhar para Ti, mais eu terei o que precisa se ter para comprar azeite. Talvez você esteja trabalhando e até está tendo para comprar estrutura. Mas o Senhor quer que eu e você trabalhemos para ter recursos e comprar azeite. Senhor, dá-me sabedoria. Você pode levantar a sua voz e adorá-lo. Na verdade, aos pés, morto aos pés de Cristo, aos pés da cruz, só nos resta adorá-lo. Não dá para fazer mais nada senão adorá-lo. Levante a sua voz e adore o Senhor. Senhor, não é ser antiquado, não é ser um crente careta que simplesmente diz que é proibido isso, proibido aquilo. O padrão é ser cheio do Espírito, lâmpada para os pés, ver claramente o engano e sair dele.